À nossa chegada, verificámos que houve um despiste seguido de capotamento. Tínhamos à nossa chegada a vítima encarcerada. O trabalho foi demorado. Neste momento, a vítima encontra-se dentro da ambulância da CIV Draganil. O enfermeiro está a prestar os devidos cuidados para depois seguir fazer-se o transporte da vítima, em princípio, para Coimbra. Supostamente o traumatismo sente orientado, sim. Vítima sexo masculino, 36 anos de idade. Portanto, tratou-se de um despiste, foi exatamente na zona do Poço do Gato, não foi? Sim, sim, sim. Mas alguma zona de curva? O que é que poderá ter estado na origem deste acidente? Pois, isso eu não consigo dizer. Depois cabe às autoridades averiguarem o motivo do despiste. O trânsito ainda se mantém cortado nos dois sentidos da estrada da Beira? Sim, nos dois sentidos, correto.